fogo e bala, de novo de ferramenta com cara assim. Bandido de bala, crava, dá pro crime na maldade. As bananas, as meiotas, são os EPI de guerra. Se molhar a planta desse assalto, pode pá que vai dar merda. É bélico, os calibre da banca dos toca-pedra. Apetite é saudade, as carabina é tudo inglesa. Na porta giratória, que role as cabeças. Pelo menos o filho de cada um vai ter comida na mesa. Hoje não tem Datena, da emissora Band, pra narrar o assalto perfeito na plasma da sua estante. Arrebenta cerca elétrica no peito das mansão, cortando o circuito interno de filmagem pelo cifrão. Fica falando mal dos crava, que explode as agências, que não teve berço de ouro e você ainda pede clemência. É um assalto, cuzão, quietinho, quietinho, cala a boca, vim pra buscar o que não é seu. Se reagir vai ser louco. É Bagdá, é xiita, é gangue, é tropa. É bem organizada que a facção política criminosa. Avisa lá o formiga que nós não quer ir pra tranca. Bandido de bala, cava, dois CTS de Vini Carol, Colombia. Hoje a noite foi louca, hoje a noite foi foda. Quando a boa vem sem medo, bandido comemora. Tudo tem a hora, tem lugar, tudo tem seu tempo. Agindo a emoção nem sempre é o melhor momento. Lua cheia, noite clara, histórias de glórias, muitas. Posição, voz trocado, mira no alvo, reflexo no balde, tem cana no chão. Estejando feito rato, invadiu pelo porão, a morte vem pelo lado, eu só escuto o estampido. A bala rasgando a carne e apagando o meu sorriso. Só projétil dispersado, sangue pro alto, a frieza no olhar de quem já sabe que tá acabado. Quando se veste a camisa, não se veste do lado contrário. CTS de bala, clava, Carol e divino com cicatriz. Nos cativeiros, sussurro cheia. Carga na pista, o lema é sempre justo, deixar vivão a vítima. Nos enquadros sinistro, boom, monstrão de mímico. Circuito interno, desliga os maçarico nos cofre frita. Invadindo as agências, cena de filme, não, não, não. Uberaba MG, dois ataques sinistrão. No primeiro foi lindo, tudo certo, nada errado. O segundo, algo errado, vítima capô do carro. Quantos playboy pinga sangue, porque tenta pinote a bala, clavo. A cena, o sangue no poste. Invadindo os presídios pra resgatar ladrão. Rasgando as latas com os furadores de precisão. Dos 50 nas carroceria, o choque de ré. As dinamite retorcendo o aço, os cofres na fé. Do mundo de cara pro chão. Quietinho agora, se cantar algo errado, lá do rico que chora.